Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na epístola do apóstolo Tiago, mantendo a comunhão, é isso mesmo? Em tempos trabalhosos. Vamos citar esse tema todos juntos? Vamos lá? Dá para sair melhor, não dá? Vamos juntos. Tiago capítulo 4. Queridos, nós estamos em Feira de Santana, na Bahia. Ali, bem pertinho. Alguns irmãos estão indo, inclusive, agora para Salvador, para o Congresso da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos à Bahia. Você não vai conseguir chegar em Salvador, a não ser de avião, sem passar por Feira de Santana. A não ser de avião ou de navio. Mas se for via terrestre, terá que passar em Feira de Santana. E nós estamos lá, e a igreja também, a serviço do rei, do reino e dos seus súditos. Então sejam bem-vindos, nós estamos às ordens. E se for uma terça-feira que você estiver passando lá, é o nosso culto de doutrina. Teremos imenso prazer em recebê-lo conosco lá, em nome de Jesus. Diga amém. Tiago capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. O texto que eu quero ater-me nesta noite é a parte A, que diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo, e eu te glorificarei. Amém. Agora dá uma olhadinha no irmão do seu lado e diz para ele: dar glória a Deus aqui é de graça. Hoje pela manhã, eu falei com os irmãos que a comunhão é necessariamente horizontal e vertical. Horizontal quando se trata da comunhão com o próximo. E foi disto que falamos hoje pela manhã aqui, sobre a excelência da comunhão. Mas nesta noite eu gostaria de falar sobre a comunhão com Deus, comunhão vertical. E o tema que eu gostaria de dar para a nossa reflexão é: como achegar-se a Deus em tempos de crise? Como achegar-se a Deus em tempos de crise? O tema deste congresso nos estimula a manter a fé ou a comunhão em tempos trabalhosos. Por crise entende-se um momento, um período, uma fase angustiante, conflitante na vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Só é crise quando sai do nosso controle. E normalmente a crise irrompe de onde menos esperamos e em boa parte delas as nossas soluções fracassam. Uma crise pode ser financeira, como nos dias de Eliseu em Samaria. Uma crise pode ser de saúde física, como no caso do rei Ezequias. Uma crise pode ser de ordem espiritual, como no caso de Israel, nos dias do profeta Ezequiel, que o povo diz no capítulo 37, pereceu a nossa esperança. Seja qual for a crise pela qual você está passando, é necessário aproximar-se de Deus cada vez mais. A epístola de Tiago é considerada pelos eruditos uma literatura de sabedoria, uma explanação moral, no intuito de estimular os crentes a não perderem o princípio, o conceito do certo e errado. Tiago escreveu numa época em que a igreja estava caminhando numa tendência a banalizar a vida cristã sob o argumento de que a salvação era única e exclusivamente mediante a fé, sem requerer atitudes correspondentes a esta fé. E é no capítulo 2 que Tiago diz: mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Neste capítulo 4, ora lido, há uma série de admoestações no intuito de estimular a igreja, os salvos, a fugirem das paixões da carne. E Tiago revela no versículo 8 que o relacionamento com Deus, que a comunhão é uma reciprocidade. Você vai e o Senhor vem. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Aliás, este conceito não é de Tiago, é um princípio divino. Provérbios diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Acerca de Eli, no capítulo 2, versículo 30 de 1 Samuel, o Senhor diz: os que me buscarem, me acharão, e os que me amarem, serão amados por mim. Mas os que me desprezarem, desprezados serão. Se eu quero comunhão com Deus, eu preciso dar um passo em direção a Ele, querê-lo, desejá-lo, ansiar por Ele. A Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 24, que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A amizade entre o Senhor e Enoque foi se tornando tão estreita, tão íntima, que o Senhor decidiu levar Enoque para as suas moradas, de Noé. A Bíblia diz no capítulo 6, versículo 6, que ele andou com Deus e achou graça aos olhos de Deus. De Abraão, a Bíblia diz que ele foi chamado amigo de Deus. E de Moisés, o Êxodo registra no capítulo 33, versículo 11, que o Senhor falava com ele face a face, como qualquer fala com seu amigo. Estes homens não tinham uma vida fácil. Eles tinham crise, enfrentavam dificuldades, tinham inimigos, perseguidores que viviam em busca deles para tirar-lhes a vida, mas eles estavam sempre perto de Deus, queriam o Senhor. Eu lembro agora de quando Saul, perseguindo a Davi, 1 Samuel 23, Saul contratou 3.000 canhotos, peritos, atiradores com funda. A Bíblia diz que eles não erravam nem um fio de cabelo. Davi estava no vale. Saul mandou 1.500 homens por trás e 1.500 homens pela frente. Cercou a Davi, e Davi sabia que não dava para escapar. Foi aí que ele compôs o Salmo 121. Quando se viu cercado, ele olha para o monte e diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A buzina tocou, e o mensageiro disse a Saul: esquece de Davi, porque os filisteus invadiram a Jerusalém. Saul chamou os 3.000 homens e disse: vamos para a guerra, deixa Davi para depois. Aí Davi diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas eu quero manter a comunhão, mesmo em meio à crise. Eu quero estar próximo de Deus. Como? O que fazer? Primeiro lugar, você vai achegar-se a Deus, manter a comunhão em tempos trabalhosos pelo poder da servidão. O conceito da teologia da prosperidade, de que nós somos cabeça e não cauda, mal aplicado, nos coibiu da disposição de sermos servos. Mas a Bíblia diz, Tiago começa a sua epístola no capítulo 1, versículo 1, dizendo: Tiago, servo do Senhor. Pedro começa as suas duas epístolas dizendo: Pedro, servo do Senhor. Paulo começa todas as suas epístolas dizendo: Paulo, servo do Senhor. Aqueles homens entendiam que eles eram servos. E é isto que somos. Em João capítulo 13, Jesus estava à mesa para o jantar. E a praxis determinava, o costume judaico, o anfitrião dispunha de um escravo para lavar os pés dos visitantes, dos convidados. Quando o escravo foi chegando, Jesus tomou-lhe a bacia com água, cingiu-se com a toalha e começou a lavar os pés dos apóstolos. Quando ele chegou perto de Pedro, Pedro disse: de maneira nenhuma, o Senhor não vai me lavar os pés. Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Pedro disse: assim, então pode dar banho. Jesus disse: não, Pedro, basta te lavar os pés. Quando ele terminou, ele disse: vós me chamais Senhor, e eu sou. Se eu, ó Senhor, vos lavei os pés, fiz para exemplo vosso, para que vós sirvais uns aos outros. Nós pregamos muito a história de José. Ele chegou no Egito aproximadamente aos 17 anos, como escravo. 13 anos depois, aos 30, tornou-se governador. E se prega muito isso: você vai conseguir, você vai virar governador. Só que eu não vim aqui para trazer uma mensagem motivacional. Segredo de José, Gênesis 37, José servia a seu pai. Gênesis 39, José servia a Potifar. Gênesis 41, José servia ao carcereiro. Gênesis 42, José servia a Faraó. Se eu quero manter a comunhão, tenho que entender que sou servo. Dá um toque no vizinho e diz para ele: você é servo. A história diz que em Roma, quando o Coliseu enchia para que gladiadores se apresentassem, no final de cada temporada, o gladiador que se destacava era honrado pelo imperador. O imperador dispunha de uma carruagem para que o gladiador desfilasse nas ruas de Roma. A multidão aplaudia ele, gritava o nome dele. As mulheres jogavam flores para que ele passasse por cima. Junto com ele, na carruagem, ia um representante do imperador lado a lado. Aquilo provava que ele estava sendo honrado pelo império. À medida que gritavam o nome dele e o aplaudiam, o gladiador começava a se empolgar, levantava as mãos para saudar o povo. Aí o representante do imperador dava um toque nele e dizia: ô, César é rei, você é servo. A vida cristã é isso. Deus nos abençoa, nos prospera, realiza os nossos sonhos, e você desfila na carruagem da vida, e as pessoas lhe reconhecem, lhe respeitam, lhe aplaudem, mas o Espírito Santo de vez em quando diz: oh, Jesus é rei, você é servo. E o bom disso é que o Salmo 100, já foi citado esta noite, diz: servi ao Senhor com alegria. e apresentai-vos a ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele, e não nós, quem nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Quer manter a comunhão em tempos trabalhosos? Não se exalte, não erga muito a cabeça. Você é servo. Você é servo. Aleluia. Quem olhou no espelho hoje, antes de vir para o culto, faz assim, fala a verdade. Quem gostou do que viu no espelho, levanta assim a mão. Ó, vamos. Se autoestima. Só queria que você lembrasse de uma coisa. Aquela beleza que o espelho refletiu é pó. Se o espírito sair, tomba. É bonito, mas incha. Entra em estado de putrefação. Cheira mal. Não há explicação para exaltação humana. Só estamos aqui porque ele soprou fôlego de vida nas nossas narinas e nos mantém de pé. Se você puder honrá-lo, faça-o, porque ele é digno de honra e glória para sempre. Segundo lugar, para manter a comunhão em tempos trabalhosos, é pelo poder da oração. Cada vez que tu te ajoelhas, o Senhor para te ouvir. Eu passei um momento violento na minha vida, uma luta sem tamanho, descontrole sem medida. Você olhar para os quatro cantos e só ver tempestade. E um dia daqueles, eu dei uma crise de choro no aeroporto em São Paulo. Entrei no banheiro e chorei. E o Senhor falou comigo: eu tentei falar com você muitas vezes, e você não teve tempo. Eu tinha que lhe frear para você me ouvir. Há situações na vida que Deus permite como freio para você parar, porque é preciso ir à sua presença em oração. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e eternas que não conheces. Em Jeremias 29:13, o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É incrível quando em algum momento da Bíblia Deus revela o seu anelo de ter alguém para conversar. Não era por acaso que no Éden ele vinha diariamente conversar com Adão e Eva. Ele expressa-se no desejo de ter comunhão conosco. E ele chega a dizer: rasgai os vossos corações, Joel 2, e não as vossas vestes. Batei e abrisse-vos-á, Mateus 7. Buscai e encontrareis. Deus está dizendo: eu quero falar com alguém. Busquei dentre eles um homem, Ezequiel 22:30, que estivesse perante mim. Ele quer falar conosco. Ele quer nos revelar a sua vontade. E Deus fala. Deus fala. E nós estamos perdendo a oportunidade de ouvi-lo. Eu lembro que eu estava pregando uma certa feita, e no meio da mensagem, lá no meio do coral, uma irmã levantou falando em línguas. E eu entendi que o Senhor queria usá-la em profecia. E eu parei de pregar. E o Senhor tomou a irmã e disse: meu servo, Satanás pediu-me para cirandar com o teu filho, mas eu quebrei o laço, porque sou Deus e tenho poder para livrar aqueles que são meus. Segunda-feira eu estava em casa. 3 da tarde o telefone tocou. Era a professora e ela disse: pastor, corre na escola, o Gesiel não está bem. Quando eu cheguei lá, nosso filho estava nos braços da professora, lábios rocheados, a unha estava já roxa. Ele sentia uma dor tão violenta que tentava rasgar uma jaqueta jeans no dente. Eu tomei da professora, coloquei nos braços da minha esposa e parti para o hospital. Quando eu parei na frente do hospital e o tomei nos braços, o meu telefone celular tocou. Era alguém que eu precisava falar com urgência. E eu peguei o menino num braço e atendi o telefone com o outro. E o irmão disse: Josué, eu não liguei para falar com você do nosso assunto. É que eu estava orando agora e Deus me mostrou você levando teu filho para o hospital. E o Senhor me disse: não gasta dinheiro, porque é seta maligna. Eu falei com ele: irmão, eu estou na porta do hospital. Ele disse: ora primeiro. Eu soltei o telefone, que se transformou em 3. Coloquei a mão sobre o menino e disse: Senhor Jesus. Quando eu comecei a orar, ele começou a expelir vômito. A médica quis tomar. Eu disse: calma, doutora, não é com a senhora, é com Jesus. Quando eu terminei de orar, eu perguntei para ele: você está bem? Ele disse: estou bem. A médica fez questão de examinar e disse: não tem nada. Eu falei com ela: eu lhe disse que era coisa para Jesus. Em tempo de crise, se aproxime de Deus pela oração. Encontre a primeira porta aberta que tiver à sua frente e vá orar. Ajoelhe, lança a tua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Jesus diz assim: fecha a tua porta. Ora ao teu Pai em secreto. E ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Dá um toque aí no vizinho e diz para ele: Deus está esperando você no quarto da oração. Deus está lhe esperando no quarto da oração. Deus está lhe esperando no quarto da oração. Oh, ai, deira, macharabaga, damasinderás. Segundo, terceiro lugar. Rádio Voz da Assembleia de Deus de Londrina. Aqui toca o seu coração. Primeiro, pelo poder da servidão. Segundo, pelo poder da oração. Terceiro, pelo poder da fidelidade. Deus espera que sejamos fiéis. Ser fiel não é ser perfeito. Ser fiel é estar disposto a honrar ao Senhor em qualquer situação. Em João 12:26, Jesus diz: se alguém me serve, o meu Pai o honrará. No Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, o Senhor diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte ali não é ser fiel até o fim da velhice, é ser fiel ainda que para isso tenhas que morrer. E o que o Senhor espera de nós é uma ação de fidelidade, é a disposição de honrá-lo, é a condição de não negociar os valores espirituais que o Senhor nos deu. Eu estava nos Estados Unidos alguns anos atrás. No dia de vir embora, os irmãos me chamaram para um lanche. Na hora do lanche, o presidente do conselho da igreja disse: pastor, nós lhe chamamos para o lanche porque a gente não quer que o senhor vá embora. E eu falei com ele: irmão, sou casado, tem mulher e filho em casa. Ele disse: não, nós não queremos que o senhor largue a mulher, vamos trazer a sua família. Não é assim, irmão. E ele disse: nós queremos que o senhor venha pastorear aqui. Eu parei. E ele disse: nós vamos lhe oferecer carro, casa, cobertura de saúde e um salário inicial de $5,000. Na época o dólar estava aquele valor. E eu parei e disse: é de Deus. Fiz a minha conta na hora. E Jesus falou comigo: meu não, vai embora. E eu parei querendo convencer Jesus, como se dissesse: faz a conta de novo aí em cima. E Jesus falou comigo: vai embora. E eu falei com ele: irmão, não posso. E ele disse: mas pastor, o senhor quer mais o quê? Eu falei: querido, é que $5,000 fora da vontade de Deus não paga nem remédio. Não tente barganhar o plano de Deus para a sua vida. Não negocie. Não negocie. É com você e Deus. É um negócio entre você e o Senhor. Seja fiel. Não importa as propostas que te venham. Seja fiel. Porque fostes fiel no pouco, no muito te colocarei, diz o Senhor. Fidelidade é o que Deus espera de você. Mas o que eu amo no princípio da fidelidade é que Paulo diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel. Você saiu do plano de Deus, está sofrendo por conta disso, foi infiel, volta para o lugar que Deus te quer. Diz para o Senhor: eu estou voltando. Não importa quão estreito é o caminho, quão pedregosa é a estrada, eu estou voltando para a tua vontade. Porque se somos infiéis, ele permanece fiel. O plano de Deus para a sua vida continua de pé. Ele não falha. Aleluia. Quarto lugar: em tempos de crise, devemos nos achegar a Deus pelo poder da fé. Dá uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele: creia. Eu não estou falando desta fé naquilo que é possível. Eu tenho fé que Deus vai me dar o meu apartamento. Eu já olhei, custa 80 mil e eu já tenho 75 guardado. Pode ir amanhã que a imobiliária lhe vende. Eu tenho fé que vou conseguir aquele emprego, porque o consultor já me ligou e disse que a vaga é minha. Não é dessa fé que eu estou falando. Eu estou falando da fé que zomba do impossível. Eu estou falando da fé que vê vida na morte, saúde na doença, provisão na necessidade, água no deserto. Eu estou falando da fé, que só vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem e manda dizer para Acabe: corre, porque vem chuva em abundância sobre a terra. Eu estou falando daquela fé da qual a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? Não tem mais chance, não há nenhuma probabilidade, não é possível, acabou, desenganou. Os inimigos já riem, os amigos já choram, e você diz: eu creio. Fé é o firme fundamento, Hebreus 11:1, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aqui deve ter engenheiro, construtor. Se fé é o firme fundamento, essa é a linguagem de um construtor. A fé é o firme alicerce do milagre que você pretende construir. A pergunta é: você começa uma construção pelo teto ou pelo alicerce? Pelo alicerce. Todo milagre começa na fé. O alicerce é invisível, a fé também o é. Mas se eu pretendo construir um prédio com andares, com pisos, o alicerce precisa ser preparado para isso. Senão, ao começar a segunda construção, o alicerce cede e as paredes racham. Se você pretende um grande milagre, estabeleça o alicerce da fé. É aí que começa o grande milagre de Deus em sua vida. Fé é a prova das coisas que não se veem, é a garantia, é apalpar o invisível. Eu digo sempre que fé é como a nota fiscal. A irmã vive dizendo para o teu marido: troca o sofá que eu não aguento mais, está uma vergonha receber visita, compra logo a geladeira que não está gelando. E o marido vai administrando a situação, até que um dia ele recebe hora extra, volta para casa feliz da vida. Aí ele passa na loja e compra aquele sofá que ele viu a senhora namorando não sei quantas vezes. Só que homem tem um negócio que eu não sei se é virtude ou se é defeito. Ele não consegue calar a boca para fazer surpresa para a esposa. Ele tem que chegar e colocar a nota em cima da mesa para ela ver. Ele quer fazer surpresa, mas a nota está em cima da mesa. E ela olha como quem nem desconfiava e pergunta: você comprou um sofá, meu filho? Comprei. Cadê? Calma, a loja vai mandar entregar amanhã. Aqui é só a nota. Isso é fé. Você não recebeu ainda, mas você tem a garantia, você tem a comprovação, você tem o sinal de que Deus vai mandar entregar na hora certa. Comece a crer. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Quando ele creu, Jeová disse: gostei. Se você crer, verá a glória de Deus. Se aproxime de Deus agora pelo o culto ao vivo que está sendo realizado. Creia no Templo Central de Londrina. Porque pela fé os milagres acontecerão em sua vida e o nome de Jesus será engrandecido através de você. Dá um toque no vizinho de leve e diz para ele: em Deus. Rádio Voz da Assembleia de Deus de Londrina. Aqui toca o seu coração. Você pode confiar, porque Deus não falha. Deus não falha. Ele chega na hora certa. Agora tem um detalhe: é uma questão de crer. Abraão, toma Isaac. teu único filho, a quem você ama, e oferece-o a mim em holocausto. Eu já vi gente pregando que oferecer em holocausto é entregar o filho e consagrar a Deus para ele ser missionário quando crescer. Fosse assim, era muito fácil para Abraão. Ele teria que levar Isaac sobre o altar, colocar a mão esquerda sobre o olho da vítima, com a mão direita tomar o cutelo, um objeto pontiagudo, tipo um punhal, feito de metal ou de pedra, e enfiar numa região fatal. O sangue ia jorrar, Isaac ia agonizar, e Abraão tinha que fazer aquilo com alegria, porque era para Deus. Alguém olhou para mim um dia e disse: você não pode achar que Abraão sofreu, porque Abraão era pai da fé. Eu falei com ele: é verdade, mas também era pai de Isaac. E a caminho de Moriá, o problema é ser pai de Isaac. Mas Abraão cria que Deus podia ressuscitar a seu filho até depois de morto. Cria, mas Deus não falou o que ia fazer. Hoje é diferente, irmão. Você está na luta e o Senhor levanta um profeta e te consola. Você está aflito, Deus levanta um vaso e vem e diz: não aflige o teu coração, que eu estou contigo. Abraão não teve nada disso. Deus se calou. E você já percebeu que quando você está na prova, Deus se cala? Você vai nos ciclos de oração de Londrina, todos, esperando que Deus mostre alguma coisa para alguém, e Deus não fala nada. Por quê? Porque tem momento que Deus reserva só para você e ele. Não cabe uma terceira pessoa. Deus lhe colocou num quarto sem porta. É só você e Deus. E ele se cala. E aí o crente diz: eu quero morrer. Não adianta que Deus não atende. Deus não leva crente na hora da luta. Sabia disso? Porque céu não é lugar de receber vitória. Vitória o crente recebe aqui na terra. Céu é lugar de galardão. E galardão é para quem vence. Só que quando Deus se cala, você vai subindo Moriá de um lado, e ele vem subindo do outro para lhe encontrar no cume do monte. Deus está vindo ao seu encontro. Creia. Em último lugar, você vai manter a comunhão em tempos trabalhosos pelo poder da adoração. O conceito de adoração no Brasil é muito raso. Adorar não é levantar a mão apenas. Adorar não é gesticular, curvar. Adorar não é bater palmas. Adorar é proskeneo, lançar-se aos pés e homenagear. Só que adoração é mais do que gratidão. Adoração é mais do que louvor. Eu agradeço a Deus pelo que Ele me dá. Eu louvo a Deus pelo que Ele faz, mas eu devo adorá-lo pelo que Ele é. Se Ele me deu o que eu queria, Ele é digno de adoração. Se Ele não me deu, Ele é digno de adoração. Se Ele curou o meu enfermo, Ele é digno de adoração. Se Ele não curou, Ele é digno de adoração. E eu quero citar só dois exemplos para orar. Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Uma mulher desesperada chega perto de Jesus e diz: tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não disse uma palavra. Quando Jesus se calou, a Bíblia diz que a mulher gritou outra vez: mestre. Aí os discípulos disseram: Senhor, manda essa mulher embora, que ela vem fazendo escândalo atrás de nós. Jesus não diz nada, e quem devia orar com você ainda interrompe o seu clamor. Aí Jesus disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Com aquilo, Jesus não estava dando esperança à mulher, estava diminuindo a esperança dela. Ela era sirofenícia. E Jesus estava dizendo: eu vim para Israel e não para os gentios. Quando Jesus disse isso, o texto diz que ela prostrou-se e o adorou. Quando ela adorou, Jesus não aguentou e disse: não é lícito pegar o pão dos meninos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: eu sei, mas os cachorrinhos comem do que sobra da comida dos meninos. Eu só quero o que sobra. Jesus disse: oh mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. Há um outro exemplo bíblico. Marta e Maria mandaram um bilhete para Jesus. Eu gosto muito desse texto de João 11. Lázaro, teu amigo, a quem amas, está doente e vai morrer. Jesus foi curar a Lázaro, sim ou não? Não. Lázaro morreu, Jesus foi para a cerimônia fúnebre? Não. Lázaro foi sepultado e Jesus não apareceu. 4 dias depois chega Jesus na maior tranquilidade. Calma. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, Marta era nervosa. Marta não guardava desaforo para amanhã, dizia hoje. Pode observar que a Bíblia diz que Marta veio encontrar Jesus na entrada de Betânia. Nem esperou Jesus chegar em casa. Marta já havia enfrentado Jesus outra vez. Ela enfrentou Jesus pelo menos 2 vezes. Em uma delas, qualquer dona de casa vai entender. Jesus chegou na casa de Marta e Maria, 12h, sem avisar, na hora do almoço, trazendo mais 12. Marta ferveu. Mas agora, Marta encontra Jesus na entrada de Betânia e diz: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos entender, Marta? É assim, era isso que Mateus dizia. O filho da viúva de Naim, o senhor chegou na hora certa. A filha de Jairo, o senhor foi lá na casa dele. Até o inquilino do Zaqueu, o senhor dormiu na casa dele. Mas Lázaro é amigo, né? Era mais ou menos isso que Marta estava dizendo. E Jesus disse: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ela disse: eu sei. Na ressurreição do último dia. Como se dissesse: pra cá quer demais. Quando você vai consolar alguém que perdeu uma pessoa amada, não é mais ou menos isso? Irmão, nós vamos nos encontrar na glória. Na glória, meu filho, e aqui? Era isso que Marta estava dizendo. Jesus viu que não dava para conversar com Marta e ele disse: vai e chama a Maria. Alguém chegou no ouvido de Maria e disse: o mestre está aí e te chama. Maria levantou apressadamente e correu. E Maria chega perto de Jesus e diz: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Qual a diferença da fala de Marta para a fala de Maria? É que o texto diz que Maria primeiro prostrou-se. Primeiro ela adorou. Lançou-se aos pés de Jesus. Olhou para cima e disse: Senhor! Ela reconheceu o controle dele sobre todas as coisas. Prostrou-se e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Pode ver o texto, diz logo em seguida: Jesus chorou. Não importa qual seja a crise,